Não são só de combates que a jogabilidade é feita, mas uma característica essencial do Homem-Aranha é utilizar as teias para movimentação, e o jogo trabalha isso muito bem. Para tentar passar um tom mais realista, uma teia nunca gruda no ar e só se fixa onde tem superfícies. Por conta disso, muitas vezes os ângulos e trajetórias de balanças podem ser limitados. Mas com a presença de outros recursos, como impulsos, se balançar pela cidade se torna muito fluido e bem eficiente, percorrendo grandes distâncias em um curto intervalo de tempo. O jogo faz com que o fluxo permaneça enquanto o jogador se move. Por exemplo, ao acertar paredes, ao invés de travar o personagem no local acertado, faz o jogador percorrê-las. Mesmo escalar paredes é bem eficiente, onde o jogador pode correr tanto horizontalmente quanto verticalmente, e atingindo extremidades de prédios ainda pode ser realizado um impulso. Todos esses elementos permitem manter a movimentação ágil, fluida e constante, deixando a locomoção pelo cenário tudo menos entediante ou frustrante, e menos dependente de viagens rápidas, apesar delas existirem.